O meu narigão quer ser um narigão. E agora com vocês, eles, vindos diretamente do circo de Moscou, com vocês, los trapezistas voadores, com vocês, Julio, César, César, Augusto. Erupção ativa, abalando as estruturas do seu lar. Uá! Incrivelmente de volta! ZYT784, canal 207, 87,9 Ativa FM, Bom Despacho, Minas, para o mundo. www.erupçãoativa.tk e clique no link da Rádio Ativa, www.radioativabd.com.br. Erupção ativa. Muito prazer estar de novo na masmorra do rock, hoje trazendo o rock brasileiro. E pra incendiar tudo e deixar esse alminho invadir a sua casa, vamos começar com o som maravilhoso. Primeiramente, bom estar de volta, Trashmaker. Prazer em rever o poeta vivo e Vasco, o rei de São Januário. Legal, Rufus, legal mostrar pra toda a população o melhor do rock brasileiro. E o que você tem para nos oferecer, velho metaleiro? Vamos começar de Hanoi Hanoi, os velhos dinossauros do rock brasileiro. Que tal uma quase nunca tocada, mas com certeza uma das mais bonitas. Erupção Ativa, o programa que faz tremer o planeta. Dalila, eu nunca fui Sansão, nem Rambo, Telecatch, Fogão, a minha pátria é a vida. Dalila, você me dá um trabalho, não sou Hércules nem nada, facilite a parada. Nem Sansão, nem Dalila, apenas dúvidas, feridas. Você me corta, trai, atrai, mas é a vida querida. Cante o seu canto de Iemanjá Matreira, que eu quero ser que nem marinheiro é, amarrado na sereia, não vou ser o primeiro. Minha mata rara e me mata, sem pena mais vale. Dalila, eu nunca fui herói, eu tento bancar o machão, mas o coração dói. Te mando embora. Berro, amor é um palavrão, mas é da boca pra fora. Nem Sansão, nem Dalila, apenas dúvidas, feridas. Você me corta, trai, atrai, mas é a vida querida. Cante o seu canto de Iemanjá Matreira, que eu quero. Erupção ativa. Bom estar de volta, velho Rufus e velho Trashmaker. Manda pra mim uma que eu curti demais lá no Circo Voador, cara. Eu que bebi muito, atravessei noites inteiras atrás de muito álcool e muito rock. E viva a Casa da Flor, viva São Pedro da Aldeia, viva meu Rio de Janeiro. E vamos mandar logo um bom e velho Metal Heart. E essa é pro Sargento Evan lá da P5, hein. Erupção Ativa. Agora fica comigo e não desgruda de mim, não. Vê se ao menos me engole bem. Não me mastigue assim. Ganhe paz de nós mesmos. Eu diz que a terra nos coma. Até a última ponta. Mais uma dose. É claro que eu tô a fim. A noite nunca tem fim, não. Porque a gente é assim. Exatamente 3.000 horas pra parar de me beijar. Meu bem, você tem tudo, tudo pra me conquistar. Você tem apenas um segundo pra aprender a me amar. Você tem a vida inteira, baby, a vida inteira. Erupção Ativa. Rock. Informação. Uma explosão de sucesso pra quem curte rock de verdade. Isso é rock and roll, isso é rock brasileiro. E não vamos deixar a bola cair, vamos encaixar outra, velho poeta vivo Gobert. Claro que sim, velho trash maker. Vamos de Ultraje a Rigor, vamos de... Saxo! Eu quero um saxo. Me dá saxo. sexo. É rock and roll, isso é pura adrenalina. Mas vamos lembrar dos velhos tempos, vamos lembrar de Titãs. Vamos de AAUU. Erupção ativa, abalando as estruturas do seu lar. Isso sim, velho Rufus, manda outra pra arrebentar com esse programa. Rola um Raimundos, me lambe! Erupção ativa. O que que essa criança tá fazendo aí, tanta mocinha? Já sabe rebolar, e hoje em dia quem não sabe? Se ela der mole, eu juro que eu não faço nada. Da cadeia é contra o costume. Mas se eu tiver na rua e ela de mão dada com outro cara, eu morro de ciúme. E eu contente com as malvadas, achando que era o tal. E me aparece essa coisinha. Me dê agora seu telefone, outro dia a gente se liga. Eu quero te levar pra onde dá o frio na barriga. Me fala a verdade, quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade já dá pra brincar de fazer neném. Como a vista é linda da roda gigante, é tão grande. Acho que ela viajou, que eu era um picolé. Yeah. repete. Disse quando me algemou que ela só tinha 17, que o pai dela era doutor e que se fosse eu ainda faria igual. Se fosse no ano que vem ia ser normal. Acionar o velho Cavo Cavala. Se rola Raimundos, não podemos nos esquecer jamais do velho mortal, o mais sábio dos metaleiros, o pai dos rock de todas as gerações. Viva Cavo Cavala! Legal demais estar aqui com o Tião Cavu Cavala e saber que esse homem é um troglodita, um poliglota do rock, das experiências mais loucas. E só pra homenageá-lo, vamos de carne nua. Chama o caminho, para o meu eu já te levei. Sem juízo é bem melhor que sozinho. Então me diz sobre você o que eu ainda não sei. Você pode até me chamar de má companhia, mas se você vivesse como eu vivo, certamente você também seria. Mas se você vivesse como eu vivo, certamente você também seria. Sem juízo, quem nunca viveu seu juízo, quem nunca perdeu. Não se importe com o que vão dizer, o mundo tá mesmo desequilibrado. Cada dia, cada ano que passa, eu me convenço de que o certo é que tá errado. E você pode até achar que eu sou uma companhia, mas se você fizesse o que eu faço, certamente você também seria. Mas se você fizesse o que eu faço, certamente você também seria.